that she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine, the doggone girl is mine. I know she's mine, because the doggone girl is mine. She's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine, the doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine, the doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine, she's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. Michael, we're not going to fight about this, okay? Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No. Trouxe um frio na barriga que eu skin. You're looking good, girl. see the room. Oh, I I'm on. me parece sorrir. Você me pisca o olho, você me manda beijo. Parece estar mesmo aqui, mas eu só.

you started to lose your love for me? And if so, will you still continue to be on my side? Tell me if you still care about me. Tell me if you still care about me. I was so insecure with you. Did you still want me? So I let go of the feeling that you semanas eu fiquei esperando pra te ver. Há mais de um mês que eu espero uma chance de me encontrar com você. Seu cabelo eletrizado, shack, shack, shack, shack. Sua boca de mel. Não sei se veio da terra ou se desceu do céu. Como quero passar um weekend com você? Um weekend com você. Eu só quero passar um weekend com você. Depois eu vi dois bois. Um ônibus acendeu o farol. Eu liguei o rádio, ela abriu a blusa, ela me deu um beijo. Parei pra esticar. Amarelo na lanchonete. Xixi, café, xícara. Xixi, café, xícara. Quero passar. Eu desliguei o rádio, lá vi o vidro escureceu. O guarda mandou parar. Que chato! Blitz, tô com medo. Ué, só temos instrumentos. Ei, rapaz, o que você faz? Tá vindo aonde? Tá indo pra onde? E o que você tem nessa bolsa? É o signo que te me torce. Tudo bem, pode ir viajandão, hein? Quero passar branco esperto um weekend com você. Está de pé, está de luz. Quero passar um weekend com você. Está de pé, está de luz. Quero passar um weekend com você. Está de pé, está de luz. Quero passar

life for someone like you, someone to give my heart and soul to. I look into your eyes, your love for me was such a welcome surprise. What about me? I'll always love you. Oh, what about me? I'll always need you. You were my love before, but I need so much more of you. Time after time, I feel I'm losing my mind. Maybe this is what lovers must go through. It never entered my mind we could be wasting our time. What am I gonna do? What about luar, luar, eu sou assim. Brilho do farol, além do mais, amargo fim. Simplesmente sou. Querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde ninguém for. Do alto coração, mais alto. Since you've been away, I've been down and lonely. Since you've been away, I've been thinking of you, trying to understand the reason you left me. What were you going? Thank you.

me a lie, and you didn't have an alibi. But baby, yet I still care. You know I'm such a soul, baby, but I can't let you go. No, no. You are the one who makes me feel so real. Ooh, what am I supposed to do when I'm so out of you and realize that you're somebody else's guy? Thank you. Seu papo, poesia me transcende. Meu amor. voz está tão longe ao telefone. Fale alto mesmo, grite, não se importe. Pra quem ama, a distância não é lance. A nossa onda de amor não há quem corte. Nova York, ou tão lindo flutuando nosso rio, ou tão longe mambiando o mar Caribe. A nossa onda de amor não há quem corte. Relax. os homens exercem seus podres poderes. Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes: como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus todos poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que será, que será, que será? Será que esta minha estúpida retórica será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Cada capataz, com sua burrice, para jorrar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, tins e bens e tais. Indo mais fundo, tins e bens e tais. Indo mais fundo, tins e bens e tais. when I wanna go out, and New York City has for sure the honeyest crowd. Especially for me, this is true. I have the best time when you're there too, honey. After the show, when we are ready to go, we are going disco. But before we hit East 7th Street, we are going to another disco. Club is opening up.